Campeone, campeone, ole, ole, amigos do Salfukis, estamos aqui para falar exclusivamente do Campeonato Nacional de X-Wing Brasileiro. E eu já saí cantando campeão, campeão, porque o campeão está do meu lado, André Ripoll. Olá! Olá, Léo, muito obrigado, cara. Foi realmente um torneio incrível, mas o teu desempenho não ficou muito atrás, né? Eu fui o segundo do suíço com 6 vitórias e nenhuma derrota. Léo entrou pro top 16 invicto e também acabou caindo na primeira rodada do top 16, mas teve um desempenho incrível no suíço. E a gente tá junto com um grande amigo, Wookie, que também foi pro Nacional, diretamente por Skype. Bruno, como é que tá, cara? Oi, tô bem, não sei muito o que falar. Hype é grande demais estar aqui com vocês. Bruno, que é o Wookie mais novo, o Wookie, nosso Wookie novato, e por ser o nosso mascotinho, também ficou conhecido como Bruno, o Ewok. Tá eternizado já, Bruno, tu vai ter que aceitar, esse é o teu call sign. Eu gostaria de oficialmente mandar o João a merda por esse apelido, mas eu aceito ele com prazer. O João Mariani, João Eggs, é uma celebridade do X-Wing brasileiro e ele tem esse poder de rotular. Então tá, cara, estamos aqui com a equipe, além de nós três, foi aqui do Rio Grande do Sul pro Nacional, o Marcelo Traen, que não vai poder se juntar a nós hoje, infelizmente, o Jorge Luiz de Santa Cruz do Sul e o Luiz Gomensoro, que é um carioca, mas que é naturalizado, Wookie. Um naturalizado Wookie, depois de ter vindo jogar o Regional aqui com a gente, foi inclusive uniformizado de Wookie pro Nacional. Então, vamos começar nosso relato do Nacional? Vamos lá! Laugh it up, Fuzzball! Galera, nos últimos dias 10 e 11 de setembro, em São Paulo, Brasil, tivemos o torneio nacional, primeiro torneio nacional de X-Wing, organizado pela Galápagos. Foi no Hotel Feller, da Paulista, com 118 participantes. Foi muito legal. Foi muito legal. Nos sentimos muito bem acolhidos, né? Os Wookies foram não tanto em peso, não tínhamos tanto em número, mas nos sentimos muito bem quistos. Tanto os paulistas, que foram excelentes anfitriões, quanto pessoas de tudo que é lugar do país, que tiveram uma excelente representatividade, né? Foi um torneio nacional bem plural nesse sentido. Muito plural. Que vinha sendo um benefício que a gente tinha visto no CBXV, né? O Campeonato Brasileiro de Vasso, que a gente adorou o fato de que tinha gente de tudo que é lugar do mundo, mas mesmo assim faltava São Paulo. São Paulo, os paulistas em geral não estavam comparecendo nesse campeonato específico, eles preferem talvez o que a gente chama de vaso de mesa, né? O X-Wing real na mesa tal qual... O vaso 3D. O vaso 3D tal qual ele veio ao mundo. E agora a gente pôde ter contato com toda essa comunidade, que é uma comunidade que é muito numerosa. Eles tiveram o regional com mais gente, isso que ainda tem outras regiões, como o Santos, que tem muitos jogadores, ainda por pegar junto e participar disso, mas assim, muita gente, pessoal tendo bem claro que é um bando de homem barbudo jogando navezinhas de plástico, entendeu? E que isso é fundamental manter esse foco, porque não tem por que levar isso muito mais a sério do que deveria. E foi isso que a gente viu, era piada, era bom senso, era gente educada. Foi, né? Muito divertido. Claro, as piadas envolvia que o campeonato era 117 homens e uma criança, né? Ah, pois é. É, bom, Já que tu mencionou, Bruno, o Bruno é o nosso chaveirinho. Nosso, mas ele foi muito bem recebido pela comunidade do Brasil inteiro, que é, inclusive apelidou ele. Mas, mas realmente São Paulo, o estado de São Paulo tem, que eu saiba assim de cabeça, são 4 ligas organizadas, né? Ribeirão Preto, Campinas, Santos e a capital São Paulo. Então realmente é muitos jogadores, mas mesmo assim a gente não tem ainda os números por estado. No próximo episódio a gente pode até trazer quando isso for mais bem divulgado. Mas se eu não me engano foi em torno de 40% de pessoas de fora do estado de São Paulo. É muita coisa. Ou seja, pessoas viajando para ir jogar X-Wing, cara. E isso foi muito legal. E realmente, o pessoal que tava gastando pra ir jogar e tal, não queria se estressar, queria ter uma boa viagem. Pra mim foi umas férias, eu não costumo viajar de férias, então foi extremamente divertido encontrar todo o pessoal. E reforça, né? Reforça o vício, reforça o carinho que a gente tem por esse jogo, quando tem esse aspecto social, esse aspecto comunitário, esse aspecto de conhecer novas pessoas, trocar experiências, ter vivências que são muito mais variadas, né? Tu conhecer pessoas que jogam de jeito diferente, que tem sotaque diferente, que tem tokens com outros aspectos, naves pintadas diferente. Então, tudo é diferente do que tu joga em casa com um amigo ou que tu joga na tua loja da tua cidade. E isso é algo que tu sai desse momento e tu guarda isso com muito carinho, dá vontade de jogar de novo. Não vi uma pessoa que saiu desse jogo e disse: ah, tô fora, não quero mais saber disso. Era todo mundo afim e vem como uma lua de mel, assim, de um longo investimento que a gente faz, né? Que eu e o Ripoll, principalmente aqui, de todo esse tempo que a gente jogava e estamos aqui falando sobre essa experiência que a gente viajou e que inclusive o Ripoll foi campeão. Então, e eu também fiquei muito feliz com o meu desempenho. Então, assim, consolida um trabalho que a gente fez, que a gente queria, né? Uhum. Não, não é à toa e tem essa, digamos, uma certa meritocracia de jogamos e fomos lá e foi bem. E isso vale também para muitos outros excelentes jogadores. A gente tinha 5 campeões regionais, se não me engano, presentes. Acho que 4. Foram 5 regionais, não foram? Foram 6. Foram 6 regionais. Ah, isso. Faltaram 2, não puderam ir. Faltou o JP, que veio pegar nosso troféu aqui do Sul e não quis ir pra São Paulo nos defender. Pouca vergonha. mas... Eu posso fazer um contraponto, que tu falou que tu e o Ribas, grande experiência, tá um tempão jogando e adoraram o torneio, sendo provavelmente o Wookiee mais novo, tanto de idade quanto tempo de jogo que foi. Eu talvez eu tenha me divertido mais do que vocês, mesmo não tendo ido tão bem no aspecto de jogo, de jogar com pessoas diferentes. Mesmo sendo o dia de jogo que a gente tem aqui em Porto Alegre, sendo o alto da minha semana, e jogar com pessoas completamente diferentes foi a melhor parte. Conhecer todo o pessoal, conversar com eles depois, pessoal das mesas do lado ficar rindo junto com eles. Foi a melhor parte da viagem, sem dúvida. Com certeza, cara. Eu quero contar uma história muito engraçada. Por acaso, eu e o Léo sentamos perto na primeira rodada, né? E o oponente do Léo, qual era o nome dele? Fábio. Fábio, na primeira rodada. E foi na salinha extra que eles alugaram pra caber as mesas, porque foi muita gente, pra caber as mesas que estavam faltando do salão principal. Então era mais silencioso, tava todo mundo ali numa conversa mais coletiva, e de repente o cara atende o telefone e fala: não, agora não posso, eu tô aqui no Torneio Nacional de Navezinhas do Star Wars. E pronto, declarado aberto o Torneio Nacional de Navezinhas do Star Wars. Foi sensacional e pra mim aquilo ali foi o início pra dar o clima de diversão. A gente tá legal. Sério, mas a gente tá pela zoeira. Exatamente, de que não, não era algo assim tão a sério, né? E bom, precisamos falar da organização do torneio, né? A Bruna, que está organizando a parte de jogos competitivos, né? Torneios e jogos organizados lá pela Galápagos, fez um baita trabalho, incorporou todas as críticas que se fizeram a Galápagos e organizou um baita torneio, super atenciosa, super acessível, enfim, muito bem organizado o torneio, não deixou nada a desejar, sucesso total, e realmente a melhor parte aglutinou a comunidade, né? Todo mundo se conheceu, a gente já se conhecia por Facebook, mas não é a mesma coisa, agora tem cara e tem voz essas pessoinhas do Facebook. Teve excelente juiz, o Marshall do Rodrigo foi perfeito, atencioso, conseguiu executar bem a parte técnica e a parte política de manter um bom clima. O mesmo vale pros juízes que estavam lá. Juiz de mesa, né? Juiz de mesa que estavam lá de bom humor, assim, sabe? Aquela coisa, sempre há uma oportunidade de ser mais sério, mais carrasco, você não pode fazer isso. Não teve esse tom impositivo e recriminador e de censurar, assim, a gente não se sentia tendo que ser empurrado para seguir determinados padrões, era tudo feito com muito bom senso e dava vontade de estar lá naquele clima toda hora, assim, né? E olha que não é fácil ministrar e anunciar para onde que essas 115, 120, porque tinha mais gente circulando, pessoas têm que ir, agora tu vai para lá, tu vem para cá, etc. Então, claro que nesse vai e vem algo sempre pode dar errado ou pode dar alguns atrasos, mas acho que o clima sai como um sucesso. O campeonato foi um sucesso e traz boas expectativas para futuras competições. E para complementar agora o que o Léo disse sobre os juízes conseguirem organizar o político certo e vanglorizar mais eles, olhando todo o cut de fora, eles, se tu pedia para os juízes, eles te mantinham informado sobre a partida, dispostos a ir olhar, dar bizuiada ali, meio discreta, mas se tu pedia várias vezes, oh, meu, olha ali o jogo do Léo, olha ali o jogo do Ripas, diz como tá, como é que tá os squad. Ah, sim, que figura, né? Porque tinha uma limitação de espaço para que as pessoas, os espectadores não interferissem, né, na partida que tava em andamento. Mas aí tu não, às vezes não enxergava quantos escudos tinha na carta, o que os dados deram. E aí eu tava lá, os juízes apontando dedos, dizendo, não, passou um, dois escudos, entrou. E dava pra ver que não são só juízes, né? São pessoas que amam o jogo. Exatamente. E que estavam curtindo aquela final, aquele momento triunfante. E as outros jogos decisivos também, tal qual a gente. É, o Rodrigo é uma referência na comunidade no Facebook, ele do X-Wing Brasil, como um cara que tá sempre... Eu até brinco, às vezes eu vejo uma pergunta, eu vou responder, o cara já respondeu, tipo, 2 minutos depois, o cara domina as regras de uma forma exemplar, assim. E realmente, jogando a final, eu esqueci que tinha gente volta olhando em alguns momentos, porque eles garantiram que não atrapalhasse, mas ao mesmo tempo eu sabia que tinha todo mundo ali olhando, assim. Bom, foi muito legal, cara. É, ô Ripas, eu não te ajudei muito sendo o Galvão do Salfukis ali no grupo nosso do Whats, fazendo o play-by-play, tirando foto de todo momento. Ah, mas é importante, os nossos Wookies que ficaram, eles tinham direito de saber o que estava acontecendo aí. Porra. Tinha torcido, não, mas eu não me senti atrapalhado em nenhum momento. Ah, tá, só pra tirar esse meu peso da consciência que surgiu agora. Não, cara, e a torcida faz parte. Realmente, uma coisa que me chamou a atenção foi o clima estava mais tenso entre eu e o Herbert na final do que estava entre eu e os meus oponentes em outras partidas. Porque tinha a ritualística do momento. O Aue. E tal, isso, tinha muita gente assistindo. Aquele ali era o auge da razão de todo... de toda aquela função que foi organizar um torneio nacional. Então isso deu pra sentir, mas nada que tenha atrapalhado o desfrute do jogo. Bueno. Vamos ver esse meta brasileiro e que naves que apareceram? Vamos falar desse meta. Vamos lá. São 118 jogadores inscritos, né? Considerando todos aqueles que não puderam ir, tiveram alguns percalços. Aí temos 54 listas de Império, 36 de Scam e 30 Rebeldes, que já nos diz alguma coisa sobre a preferência dos jogadores brasileiros. Realmente, a gente pode ver aqui dos 118, quase metade voaram Império. Desses 54 jogadores de Império, 21 levaram Palpatine e 21 fizeram trios que não tinham Palpatine, né, intercalando entre Defenders, Interceptors, Inquisitor, um pouco de Vader, mas assim, pra tu ver que é um meta bastante repetitivo no sentido de que os arquétipos estão se consolidando, né? Ao contrário de alguns outros arquétipos, como por exemplo o Swarm, que só apareceu dois Swarms dos Impérios, sendo que um deles era um mini Swarm com um Vader, que inclusive foi muito bem, top 16, parabéns pro Ricardo. E oito Decimators, se não me engano, duas tinham Palpatine, mas assim, uma nave que até não esperávamos que fosse aparecer, com exceção do Ripoll, que tinha preparado aqui a sua arma secreta, e interessante, né? Mas igual, o Palpatine é soberano, é rei, e tava em todas as squads, as listas do top 4. É verdade, esse é um fator importante, a gente já vai chegar lá no nas listas do top, mas realmente o Palpatine poderia ser dito uma das cartas mais comuns do torneio. Essa análise fina a gente ainda não fez, mas certamente é uma carta que está definindo o metagame, né? O Palpa é pop. O Palpa é pop. Com 36 listas de Scam, 12 foram de Dengaru, o casal mais unido do X-Wing. Lá estavam, né, um terço das listas Scam, e desses 12 Dengarus, 5 entraram no top 16. É muita coisa, os Dengarus foram muito bem ranqueados. Em termos de proporção do arquétipo, foi o arquétipo que mais bem desempenhou. Ou seja, de todos os outros arquétipos, esse foi o que mais bem colocou os seus jogadores. É, parelho com Palpaces, provavelmente, né? E ali, entre outras builds Scam que se mostraram recorrentes, tinha 6 listas que envolviam Scouts, né, torpedeiras, né, oscilando ali entre Triple Scouts ou duas Scouts e o Party Bus, que é o que a gente chama quando a Houndstooth, a YV66, vai com todos aqueles tripulantes marotos e que incomodam muito os Aces. E além disso, tinha também 8 Brobots. Exatamente, 8 Brobots que a gente poderia atribuir, é uma suposição, claro, mas acho que é uma suposição segura de se fazer, a gente poderia atribuir ao impacto dos regionais no metagame. Ou seja, como os regionais foram restritos a material lançado em português, uma galera já estava habituada a voar isso, e os Brobots seguem sendo uma lista bastante poderosa, então... A gente supõe que algumas pessoas tenham seguido com a sua lista de Brobots, talvez com pequenas variações para dar uma atualizada, talvez então com Crackshot, com Glitter Steam, mas que não muda significativamente o modo de voar dessas listas. Chegando então pro Nacional, que era meta livre, mas talvez tenha tido esse impacto aí. Indo pros Rebeldes, 30 squads rebeldes, 30 jogadores optaram por ser rebeldes. Um só conseguiu passar no top 16. Mas o curioso é que dessas 30 listas, 16 tinham a Ghost, né? E desses 16, 7 eram com Dash. né, fazendo a Ghost, que chegou como uma candidata muito interessante para aqueles 42 pontos que acompanham o Super Dash. Mas não era só com Dash que a gente viu. 7 tinham Dash, as outras 9 intercalavam com Bigs ou com algumas K-Wings lançando bomba. Mas assim, a Ghost foi a nave rebelde dessa competição. O Bigs, que é, muitos dizem, o melhor piloto, o Paul Rivers tem essa opinião, enfim, tem uma habilidade incrível. 9 Bigs apareceram. Chegaste a enfrentar, inclusive, né? Eu enfrentei um Bigs, eu quase perdi essa partida. Foi muito, muito... Mentira, eu enfrentei 2 Bigs. Uma eu quase perdi, virei no finalzinho. A segunda contra o Felipe Luna era um squad de Bigs e Kanan na Ghost. E foi também uma partida bastante puxada, mas que eu consegui ter um pouco mais de controle. E, curiosamente, uma nave que se mostrou muito presente no meta da Wave 7, o meta anterior ao dessa competição, era o Stress Bot, né? Seja ele geralmente numa Y-Wing, para ser uma resposta aos Aces. No caso, o Stress Bot sumiu do mapa, né? Nessa competição brasileira que teve só um Stress Bot, né? E nem era numa Y-Wing, era numa X-Wing, no Wes Jensen. E o Wes Jensen foi, digamos, o substituto desse Stress Bot. Ele foi a nave que veio para incomodar outras listas que são Tier 1, outras listas que são consideradas as que vão ter mais sucesso. Teve 5 squads com Wes Jensen, e eu suspeito que no Mundial a gente vai ver muitos Wes Jensen, inclusive o Paul River e o Nathan Knighty, agora na última competição da Gen Con, ambos optaram por trios rebeldes com o Wes Jensen. Wes que costuma voar junto com o Biggs, então são essas T-65 voltando do nada, né? Depois de muito tempo que elas não viam mesa, estão aí com alguma representação, embora no caso brasileiro sem muito sucesso. Eu acho muito interessante que, apesar de termos muitos aces, o Stress Bot não tenha aparecido. E eu acredito que isso se deve ao péssimo matchup que a nave, a Y-Wing, encontra contra diversas listas. Somente, inclusive contra aces, é possível dela cair antes mesmo de atirar com algumas dessas listas que estão por aí. E também ao declínio do stress como mecanismo de controle. Muitas listas atualmente não se importam tanto com o stress. A gente tem um monte de naves e cartas que dão economia de ação mesmo sem desempenhar ação, ou seja, sei lá, o título da X7 das Defenders, por exemplo, basta tu fazer uma manobra de velocidade 3 ou maior, tu ganha um evade. Então elas não precisam necessariamente fazer ação para terem modificadores para os seus dados. Bom, todos esses dados sobre as listas voadas no geral são interessantes, mas os dados ficam ainda mais interessantes se a gente filtrar para apenas aquelas listas que pontuaram pelo menos 4 vitórias, que seriam tecnicamente as que teriam potencial de subir para um top 16. E daí a gente vê o panorama se acentuar nas tendências, né, Léo? Como é que ficou a distribuição de squads por facção se a gente filtrar para o top... Que no caso foram o top 41 do então, suíço. 41 jogadores ganharam 4 vitórias ou mais. Tiveram 4 vitórias ou mais. Desses 41, 22 eram Império, 13 Scum e 6 Rebeldes. Aproximadamente, com os quebrados, 53% de Império, 31% Scum e 14% Rebeldes. 14% de Rebeldes, né? Então, Rebeldes que começaram lá com 1/3 no geral, dos que estão bem, já caiu para 14%. Scum, que começou com 1/3 do geral, caiu, manteve 1/3 praticamente. E o Império sobe na proporção para mais do que metade agora. Como é que eram essas squads? Bom, o Bruno se deu conta de uma particularidade das listas rebeldes. Fala aí, Bruno. Olhando ali, eu percebi que todas as listas rebeldes tinham Ghost. Se não me engano, era a maioria era com Auto Blasters e com Lothal Rebel, enquanto as outras tinham Kanan. Nenhum outro piloto apareceu nelas. Perfeito. o Chopper, que é muito, muito comum nos Estados Unidos, em metas mundiais, não foi escolhido entre esses que foram bem, né? As 6 Ghosts que foram bem tinham esse perfil. E, indo pro Scam, 13 listas Scam tiveram 4 vitórias, delas 7 eram Dengaroo, 2 tinham Scouts Torpedeiras, 2 tinham TLT e mais outras 2 eram mais excêntricas, né? Com destaque aqui pro Daniel Jobs, campeão de Campinas. O Daniel conseguiu uma façanha muito... Um squad que eu olhava para aquilo e achava demais, assim, porque ele é muito, muito dele, né? Muito personalizado, assim, que ele manteve o squad do regional, só atualizando com cartas mais interessantes que o Meta Livre reconhece, né? Que é a Cass Scarlet com 2 Syndicate Thugs, agora eles com TLTs e com o Overclocked R4 e R4 Agromech. E a Cath com o Dengar Crew, que é um tripulante fundamental, assim como o Predator é uma carta incrível, o Dengar é um tripulante incrível. E tu vê, né, como uma Fire Spray, voado nas melhores mãos possíveis, conseguiu ter um desempenho interessante. Quase, quase chegou no cut o Daniel, que esteve lá nas primeiras mesas, grande parte do torneio, no finalzinho, sabe, ficou de fora. É, isso aí, parabéns pro Daniel, realmente é inspirador ver uma lista tão única assim e com uma nave que tão fora do meta, né, que é Fire Spray, desempenhar bem. Mas bem, voltando para o Império, dessas 22 listas que se classificaram... Chegaram com 4 vitórias? Que chegaram com 4 vitórias, não que necessariamente se classificaram, 14 tinham Palpatine. Então, olhem, prestem sua atenção no seguinte, 21 Palpatines no torneio, apenas 7 Palpatines, 1/3 dos Palpatines, não pontuou 4 vitórias. 2/3 dos Palpatines do torneio inteiro pontuaram 4 vitórias. Isso é muito relevante. Tá com pau pra tá com Deus. 14 Palpatines, desses 41 jogadores que tiveram... vitórias, né? 4 vitórias. Isso significa 34% dos jogadores. 34% dos jogadores foram bem com o Palpatine. Exatamente. Ou melhor, de todos os jogadores que foram bem, 34 tinham um Palpa. Isso é 34%. É muita coisa. É, daí eu acho relevante falar um pouco dos aces imperiais. A gente vê o Sunti decair bastante em relação a outros aces, né? O Sunti que já foi considerado o top ace imperial e talvez o top ace do jogo, um definidor de meta, como a gente ouvia por exemplo, o Paul Heaver falar sobre a escolha dele de montar o Paul Dameron pro último mundial. Olha, o Paul tá montado assim porque ele custa mais que o Sunti e o Sunti não consegue matá-lo. Então é uma nave de isso. A análise dele do mundial é: se tu tá de império, tu tem que ter Sunti. E se tu tá de rebelde, tu tem que ter o Stress Hog, porque existe o Sunti'r. E tu tem que ter uma nave que custe mais que o Sunti'r e que sobreviva ao Sunti'r. E o Sunti'r não consegue matar o Paul. Bueno, então foi o... Dentre esses times que tinham 4 vitórias, apareceram 7 Sunti'rs, 5 Jacks e 13 Inquisitors. O Inquisitor que chegou... para substituir o Sunti, por assim dizer, né? Provando que a expectativa do Ripoll, que o Inquisitor não seria tão bom, e ele tem se provado muito eficiente, né? Ele tem um custo interessante. Eu continuo não gostando dele, cara. Qual dos dois foi campeão do Nacional? Ah, bom ponto. Justo. Touché. Mas certamente, dado o metagame que pune muito essas cotton balls, essas bolinhas de algodão imperiais que se tomam um torpedão de repente podem explodir. O Inquisitor certamente tem uma imunidade a crítico, ele fica atacando de longe com autothrusters, negando dado de distância. Realmente é uma nave muito boa no metagame. E a gente vê que foi a preferência realmente de 13 dos 22 jogadores imperiais que pontuaram 4 ou mais. Indo para o top 16, tivemos 9 Império, 6 Cam e 1 Rebelde. Né? Sendo que desses 9 Império a gente tinha 7 com Palpatine, mais um Swarm e mais um trio excêntrico de duas Defenders e Omega Leader. Defenders que apareceram bastante, né? Dentre esses 21 trios sem Palpa, vários eles eram, e os trios de Palpa também. Então, voltando, top 16. 9 Império, 6 Cam, 1 Rebelde. Esses 6 Cam tinha 5 Dengarus e mais um Scout e Party Bus, ou seja, todos os Scams que passaram envolviam a Jumpmaster. A Jumpmaster é a nave Scam disparado. E um Rebelde, como a gente disse, era Kanan e Biggs, do Rodrigo Saf, né? Que foi muito bem. O Muzi. Não, também conhecido como Muzi. Exato. E que tá de parabéns por conseguir sobreviver a esse meta que é tão cruel com Rebeldes. Bom, é interessante que no nosso episódio anterior, que foi lançado às vésperas do Nacional, nós falamos sobre o futuro dos Rebeldes no meta, né? Acho que acertamos um pouco nas nossas, das nossas previsões. Assim, a Ghost, por ser uma nave com muita vida, né? Realmente foi um metagame de muita vida nas naves. Foi a nave Rebelde. Não vimos as bombas desempenharem como supunhamos ser uma possibilidade, infelizmente. Embora alguns squads tenham levado bombas e tenham feito um pouco, tenham dado um pouco de trabalho, não foi muito comum. Indo pro top 8, 5 Imperiais e 3 Cam. E aí tu já tinha 4 Palpatines tomando conta, e esses 4 foram os que chegaram no top 4. Então os Dengarus, as Jumpmasters, não sobreviveram ao corte do top 4. E nem o squad sem Palpatine. Né? Sinal de que... Claro, tudo isso que a gente tá fazendo é analisar as listas, e óbvio que isso tem o elemento do jogador. O jogador é fundamental. Sem dúvida, não estamos querendo desconsiderar isso. Tanto o elemento jogador como o próprio jogo, a partida, que foi essas aí. Mas, né, que envolvem dados, exato, que envolvem cansaço, calor, um calor dos infernos. Mas assim, é curioso que às vezes, há quem diga que quando tem dois jogadores igualmente bons, que a sorte vai ser um elemento mais importante. E que as listas, os detalhes das listas vai ser um elemento mais importante, né? Bom, enfim, top 4 com 4 Palpatines, uma das semifinais, né, entre o Denicol e Herbert, excelentes jogadores. Denicol foi o primeiro lugar do suíço, também invicto, com a lista de Omicron Group Pilot, Jax e Inquisitor, né, a Palp Shuttle junto do Jax e do Inquisitor, e o Herbert Bano também a mesma lista. Se enfrentaram nesse com pequenas variações de upgrades, né? Desculpa, gente. Isso, pequenas variações, optando pelo Prockets ou não, mas assim, ou o Sensor Jammer, mas se enfrentaram ali e um deles chegou à final, o Herbert. Campeão regional Herbert do Rio de Janeiro. Né? Que inclusive acabou ganhando o nome dos Parásio Aces, né? com muito merecimento. E a outra semifinal entre o Ripoll e o Sérgio. Aí estamos falando do Sérgio voando Vessery, Riad e o Pop Shuttle, né? As Defenders que chegaram com tudo junto com Imperial Veterans. Esse título ressuscitou elas. E a Riad é uma... ou Riad, como prefere. É uma pilota muito interessante. Eu gosto muito dela. Enfrentando o squad do Ripoll. Vamos ao teu squad, Ripoll? Vamos falar desse squad? Vamos começar pelo nome. Que por sugestão do Bruno e pelo histórico de como ele se desenvolveu, a gente batizou de Wookiee Special. O meu squad, realmente, analisando agora, era um squad bastante único dentro do que foi apresentado. Eu levei o Palpatine, mas na Decimator, no Kankerk. Isso. Eu apelidei esse squad quando a gente estava criando ele do o Barão e o Comandante. Né? Barão Sun Tirfel e o Comandante Kankerk. Exatamente. O Sun Tirfel de 35 pontos, E o Kankerk com Izanizard, Palpatine, Engine Upgrade e Lone Wolf, que foi a pequena adaptação que eu fiz em relação a uma iteração antiga desse squad, que antes levava Predator, e eu optei pelo Lone Wolf para aumentar meu bid de iniciativa e aumentar a defensividade dele. Interessante também que o Sunter, de 35 pontos, por mais que ele seja o Sunter mais consolidado com Stealth Device, Auto Thrusters e PTL, ele é muito debatido hoje em dia, de forma que não era antes. Então, há quem diga que o Target Computer é a melhor solução, até quem goste do MK2, né, o RuPaul já voa o Sunter dessa forma, mas o Hull Upgrade também já se viu, Shield Upgrade, a quem gosta, o D-Jung lá do Minox Squadron gosta muito do Shield, porque acha que aquele um escudo pode fazer a diferença no primeiro dano, mas tu manteve o Sunter a old school, a moda antiga. Essa partida foi bem interessante contra o Sérgio. Infelizmente, pra ele lá pelas tantas, as Defenders não conseguiram mais pegar arco no Sunter e até no Kanker. Ele tinha iniciativa, então as duas Defenders dele se moviam antes da minha Decimator. Então, para ele foi muito difícil mesmo pegar arco. Foi uma particularidade desse matchup. E acabei, então, chegando na final contra o Herbert, que foi um baita jogo. A gente estava falando de se enfrentar desde o início do torneio. Pois é, o Sérgio tá de parabéns, né? Ganhou aquelas réguas lindas daquele material, que é o mesmo material do escudo de quem ganhou aquele escudinho azul do regional. Sai com as réguas, assim como o Denicol. E aí temos esse confronto entre de Sunter e Kankerk com Palpatine, contra Palp Shuttle, Inquisitor e Jax. O que estava em jogo ali? Quem que estava anulando o quê? Como é que tu analisa esse matchup, esse confronto? O matchup contra Palp Aces é bem difícil. Dado o metagame, a gente sabia que o Sunter não ia ser muito comum e que os Aces Imperiais estavam vindo com PS8. Essa foi uma das minhas um dos motivos da minha decisão de levar o Sunter no PS9, insistir no Sunter, apesar dele sofrer com várias coisas atualmente no metagame. E realmente o meu Sunter apresentava um desafio pros aces de PS8, embora o Jax apresente um zone control, que a gente chame, muito forte. Essas listas que estão levando o Jax, elas usam o Jax de forma muito efetiva para controlar o mapa. E eu sabia que eu não podia dar essa abertura pro Herbert, senão eu não ia conseguir voar a minha lista efetivamente. Então eu sabia que eu precisava tomar o controle do mapa logo no início. Então eu tive uma jogada bem agressiva em que eu coloquei minha Decimator até de frente pra Lambda. Por acaso a Lambda dele virou pro outro lado e não veio onde eu planejei o movimento da minha Decimator, para conseguir jogar minha Decimator para trás do squad dele e assim dar uma mexida no que o Herbert estava oferecendo como a proposta dele de controle de mapa ali, naquele jogo. Ou seja, há uma diferença entre quem carrega o glorioso Palpatine, que é uma torre extremamente móvel. O disco da Decimator é um disco bacana. Muito bom. Com um hard 3 que faz muita diferença. Que é, na minha opinião, a melhor manobra para naves de base grande é o Hard 3. E a Lambda, como a nave possivelmente que pior se movimenta, apesar de ela ter um zero muito interessante, mas assim, ela é muito dura. E tu ter uma Decimator, né, quando tá rolando esse confronto direto entre as duas, que pode andar pelo lado, que pode se mexer, pode passar por ela e dar a volta rapidamente, ainda mais que tinha o Engine Upgrade, é uma vantagem considerável, né? Claro que tem um custo, porque é uma nave muito mais cara, é uma nave que também tem alguma fragilidade pela baixa agilidade e que tu abre mão de poder de fogo, como era o caso do squad do Herbert, que tinha o Parásio Aces, tinha duas naves com muito poder de fogo. Exato. O Jax e o Inquisitor conseguem atacar bem. E a Lambda também, quando tem arco, que não era o caso. Não foi o caso, porque eu tomei essa jogada iniciativa. Eu tomei essa iniciativa de colocar a Decimator pra frente. pensando que mesmo que ela tomasse um dano, ela ia entrar na zona do ouro ali do Kanker, que é quando ele tomou a primeira cartinha de dano, então que ele ganha a Izane e o dadinho de agilidade. E eu gosto de brincar, né? E o Palpatine se torna o C3PO mais caro do jogo. Porque ele modifica o único dado verde da Decimator pra mitigar 2 pontos de vida por turno com a Izane Zard. O que acontece com essa build? Quando tu tá duelando, ou seja, só existe uma outra nave brigando com a Decimator, e dada a mobilidade dela, eu consegui fazer isso em vários jogos, nunca tinha mais do que uma nave duelando com a Decimator, se torna muito difícil, porque as naves em geral atacam com 3 dados e só passa, na pior das hipóteses pra mim, 1 ponto de dano. Depois de Zanizard e o dadinho verde. Se eu tô em range 3 com Lone Wolf, Foco, Evade, Palpatine, é mais difícil ainda com 2 dados. Atrás do asteroide também. Então essa é a vantagem da build na Decimator. Né? E agora chamando a atenção que a Decimator, que é famosa por ser um tanque, mas um tanque que toma muito dano. E cai rápido, e que, né? Que cai rápido. Esse é o estigma da Decimator, assim como da Ghost. Aqui temos o Kankerk. Que é outra visão. É outra Decimator. Diferente. O Oikon é uma, o Tyranny é outra, o Patrol Leader... Até esses outros 3 pilotos até são mais comuns estatisticamente, em termos de frequência. Mas o Kankerk é o que dura. Exatamente. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão de durar. Mas aí nessa partida eu consegui bumpar no segundo turno o Jax dele. E o Sunt conseguiu meter um tiro milagroso. Eu até falei pro Herbert ali, depois quando tiver a gravação do vídeo da final, talvez dê pra ouvir o áudio. Eu falei, eu vou atirar com o Sunt. Então o Sunt atirou no Jax em range 3, pelo asteroide, com Stealth Thrust, Stealth Device, Palpatine, rolou hit, crit. E o Jax só precisava rolar um evade natural em 6 dados verdes e blancou tudo. Eu senti a dor do Herbert naquele momento, porque isso já aconteceu com o meu Sunt também. E é horrível, é uma probabilidade minúscula de acontecer. E no entanto entrou um crit, entrou um direct hit no Jax. E isso mudou completamente o panorama do jogo, porque o Jax, que gosta de fazer um zone control né, com o range 1 dele, não podia mais arriscar, mesmo com autothrusters, ficar em range 1 do meu Kankerk, porque afinal o Kankerk ataca com 4 dados e não tinha mais stealth device, enfim. Então, a partir daí, né? Foi o segundo turno, foi realmente o tiro milagroso que me deu um pouco a capacidade, a margem, a gordurinha, digamos, para arriscar mais, para ser mais agressivo, porque naquele momento o Herbert é que estava na defensiva. Né? E eu acabei conseguindo então levar a Shuttle, né? fui derretendo, o Jax caiu lá pelas tantas, mas o Sunter passou a maior parte do jogo depois desse tiro correndo, fugindo, e essa foi a função dele, fugir enquanto os Aces perseguiam ele, o que dava tempo pro Kanker terminar a Lambda. E depois que caiu a Lambda e caiu o Palpatine, então eu me preocupei em tentar derrubar os Aces, porque enquanto o Palpa tá vivo, é muito difícil, são muitos recursos que tu tem que investir pra consegui derrubar um Ace enquanto o Palpatine tá vivo. E não é o melhor, em geral, não é o melhor gasto de recursos. Tem algumas exceções pra essa regra, né? Mas no caso de uma final que tinha 2 horas de duração, realmente não era a melhor jogada. E num jogo no qual os pontos fazem muita diferença... Né, e vamos entrar ainda mais à frente nessa análise daqui a pouco. O Inquisitor do Herbert, eu acompanhei alguns jogos anteriores, antes da final, que teve um jogo que ele estava ali com 1 de vida e ele sobreviveu, porque ele estava guardando 31 pontos numa nave que é bastante veloz, ela consegue andar reto com boost, com barrel roll, ela se mexe, ela consegue sair e vazar da situação de perigo, né? Que é uma manobra de precaução, é uma estratégia muito válida do Herbert e de outros jogadores que jogam com esse, que é assim, eu não vou dar esses pontos pro meu adversário, ele vai fugir. E ao fugir, claro que ele tá abrindo mão de usar essa nave como poder ofensivo, mas isso é um recurso ainda mais interessante quando tá com o jogo ganho, ou quando o jogo está por ser ganho. Então, nesse caso da final, com o Jax fragilizado, ou com, a partir do momento que o Jax morreu, o Herbert teve que se botar numa situação de ir pra ofensiva, né? Ou aceitar a derrota, mas assim, não... É muito diferente de matar o Suntir e fugir da Decimator, ou matar a Decimator e ignorar o Suntir, né? Poderia ir para esse lado, mas não foi o caso. Tu conseguiu ter uma vantagem inicial, e a partir desse momento as tuas decisões eram baseadas nessa vantagem, e o Herbert não conseguiu fazer o que ele conseguiu em outros jogos. Eu entendo que foi um azarão. Aquela jogada pro Herbert, aquela rolagem de dados, assim. Mas, ao mesmo tempo, foi um... Ao bumpar o Jax, eu abri essa possibilidade. Se o Jax tivesse um token de evade, isso jamais seria possível. Porque com autotrusters mais evade, mais imperador, tu mitigou os três dados, quaisquer três dados do Sunt, né? Mas, realmente, como a final tem 2 horas, é muito tempo. Sabe? Então, ele precisou arriscar alguma coisa. Se ele levasse o Suntir, a vantagem de levar o Suntir versus investir na Decimator é que é justamente as faixas de pontuação. O Suntir valendo 35, tudo que ele tinha que fazer depois de levar o Suntir era sobreviver com os dois esses dele. Seria uma tarefa árdua, mas era um plano, era uma possibilidade de vitória para ele, né? Porque eu ia levar o Palpatine, a Lambda tinha Sensor Jammer, então era 33 pontos, ele ia estar ganhando por 2 pontos, ele tinha que sobreviver da Decimator, os dois aces no PS8, o meu Kenkirk no PS6, ia ser difícil? Ia. O Kenkirk é muito rápido, ele tem muitos modificadores, ele é bastante agressivo e defensivo ao mesmo tempo, mas era uma possibilidade, porque... Caso chegasse perto também de ele derrubar, de eu derrubar um Ace, assim, derrubasse o Jax, ele poderia ainda tentar levar meio Kenkirk, o que na verdade não daria vitória pra ele pelos pontos. Então essa foi a partida final, foi muito legal ter jogado com o Herbert, a gente queria se enfrentar na mesa há muito tempo. Tinha o pessoal olhando, foi incrível, eu fiquei muito feliz. Eu realmente não esperava levar esse troféu quando a gente estava pensando em ir pro Nacional. Enfim, foi uma surpresa muito grande e muito, muito feliz. Ainda mais iniciando com uma derrota. Exato, eu comecei com uma derrota pro Danny Cole, que foi o mais bem colocado no Suíço. E que é brother também, a gente já se enfrentou no Vassal, ele já me derrotou, acho que uma ou duas vezes no Vassal. Um baita jogador, e eu comecei o dia então com uma derrota, sabendo que ia ser uma tarefa difícil no sábado, né? Tinha que ganhar praticamente todas as partidas, tinha que ganhar não, todas. Não dava pra contar com 4-2, porque era muito apertado o cut, só 2-4-2 e eu passar com o MLV excelente. E o meu MLV é péssimo. A característica desse squad é pontuar pouquíssimo em MLV. Eu digo por experiência própria que é melhor começar com uma derrota e fazer vitórias consecutivas do que começar com vitórias consecutivas e terminar com uma derrota. Bom, eu queria contar só uma anedota do que eu acho que foi a minha vantagem por ter perdido a primeira. É que aconteceu um imprevisto que estava fora do controle de qualquer um e estragou o ar-condicionado que estava bem em cima das primeiras mesas. E daí fez um calor desgraçado. Como o Danny Cole me jogou lá pra trás, até eu chegar nas mesas do topo ao ganhar, eu lembro, foi na quarta ou quinta rodada, eu sentei finalmente embaixo daquele ar-condicionado e os caras estavam terminando de consertar. Então os top players todos sofreram com o calor E eu lá pra trás fiquei no ar-condicionado que tava funcionando, não sofri tanto. Eu acho que a vitória se deve a isso. Com certeza, estratégico. Vamos falar de pontos na composição do squad, né? Isso foi algo que o Ripoll me chamou a atenção na véspera do Campeonato Nacional, que ele pegou meu squad e me mostrou assim, eu tinha um Dengar de 57 pontos, uma Mana Rule de 41 pontos, e como é que ele era destrinchado, né? Então, a Mana Rule, metade dela era 20, se eu concedesse metade, se eu concedesse inteira era 41, o Dengar metade era 28, inteira era 57, e aí tinha as intercalações que era assim, se eu dou metade dos dois, quanto que dá? Né? Matou meio Dengar e meia Mana Rule. Se eu dou metade de um e mais inteiro do outro. E qual dos dois que eu tô dando metade, qual dos dois que eu tô dando inteiro, pra saber quanto que eu tenho que destruir do adversário para ter a vitória. Né? Então isso vai ser um elemento fundamental da vitória, da grande conquista do Ripples, pois o squad dele, o time que ele montou de Suntory Kankerk, é um time que não costuma fazer 100 pontos. Ele não costuma eliminar o adversário, e o tempo, a situação como qual as naves que ainda estão vivas na mesa vão fazer muita diferença. É, tanto esse squad não tem o poder ofensivo para derrubar a maior parte dos squads do meta, como muito menos outros squads têm o poder ofensivo de derrubar todo esse squad, né? Então sempre vai sobrar alguma coisa na mesa, quando com raras exceções, com esse squad que eu tô voando. No teu caso, Kankerk custa 62 pontos, metade dele é 31, e o Suntory é 35. Então, ou tu tá dando... Com uma bid de iniciativa de 3 pontos, né? Que foi, ao meu ver, com exceção de alguns squads de Dengaru que deram bid de 4 pontos, poucas deram bid de 3 pontos. Perfeito. E por que que o bid faz diferença nesse cálculo de pontos? Por quê? Porque o bid não é mais apenas relevante para decidir quem tem iniciativa. Em casos em que não há destruição total de algum dos squads, o bid fica na mesa como pontos não concedidos, né? Então, por mais que eu perdesse meu Suntory, perdesse metade de uma Decimator, eu ficava com 34 pontos vivos na mesa. Ou seja, meia Decimator vale 31, mais o meu bid, que são pontos não concedidos. Se a gente comparar com o Ace Imperial mais comum por aí, ou com os dois Aces, inclusive, no caso de um Jax sem a segunda modificação, ou de um Inquisitor sem Rockets, os dois custam 31 pontos. Em um metagame em que os Aces Imperiais dão um bid de 2 pontos apenas. Então, qualquer um dos dois sobrando vivo com meia Decimator do meu squad perde o jogo por 1 ponto. E aconteceu num jogo que tu conseguiu uma vitória por 1 ponto, né? Teve outros, se não me engano, foi por 2 pontos, ou seja, os pontos sempre ali. Exatamente. E generalizável para outros squads é pensar em termos de incrementos de pontos. Eu acho que mesmo a gente fez o exercício com o squad do Léo, que tinha uma pontuação de incrementos muito mais complexa. Uhum. Mas, em geral, Scam lida com naves de 33, 32, 31, que... Exatamente. Se ficar vivo uma só dessas naves, ela tá ainda com pontos na mesa que são inferiores ao teu Kankerk ou o teu Suntory mais o teu bid. Exatamente. Por exemplo, Party Bus, que tá custando 36 em geral, com duas Scouts de 32, se fica meio Party Bus e meio Scout, no máximo empata com o meu Kankerk e o bid na mesa. Essa análise é congruente com a análise que o Paul River fez no Mundial de 2015, no qual ele queria que o pool dele fosse mais caro que o Suntory, ou seja, ele já estava preocupado com pontos. Ele já estava ciente que era muito possível que o Suntory vá ficar vivo no fim do jogo e que o pool vai ficar no fim do jogo, já que ele é uma nave regeneradora que tem esse potencial de manter-se vivo. Ou seja, pontos é fundamental. Foi fundamental pro campeão Paul River, foi fundamental pro campeão brasileiro Rui Paul. Né? E pensar nisso é um exercício bem interessante. Eu pessoalmente não costumo pensar dessa forma. Claro, quando tu tá ali perdendo o jogo, tu começa, ou tá ganhando, mas com receio de que o jogo seja virado, tu começa a fazer uma matemática, mas não é uma matemática que eu costumo fazer desde o round 1 para priorizar os meus alvos. E eu gostaria de fazer isso, acho que é um... É, mas são poucos os squads que têm a capacidade de, pelo menos do tipo que eu jogo, de escolher seus alvos, né? Isso foi uma dificuldade que eu senti contra Pulp Aces, que eu senti a necessidade de derrotar primeiro o Pulp, derrubar o Pulp para daí ter facilidade de lidar com os Aces. E, no entanto, o Omicron Group Pilot mais o Palpatine custa apenas 29. Então, se eu derrubasse um Palpa, perdesse metade desse Mator e não conseguisse levar um Ace a tempo, eu perdi o jogo. O que aconteceu com vários dos meus matchups é que a Lambda estava com Sensor Jammer, o que deixava ela valendo 33 pontos. O que eu acho algo bem arriscado no meta atual, porque se torna o alvo primeiro, obviamente. Uhum. Né? Porque é um dos elementos mais custosos do squad. Então não tem mais dúvida para quem enfrenta um squad de Pulp Aces com Sensor Jammer na Lambda de que ela deve ser o primeiro alvo. Né? Tá, mas o squad de Lambda com Sensor Jammers não é baseado no Howard Aces, que é atualmente uma das lisas a ser batida no meta? Deixo pra ti essa, pô. É, realmente é um squad com muito consolidado e... Não, eu não tô dizendo que seja necessariamente fraco, mas de fato ele abre essa brecha para conceder, exatamente, pontos que podem ser decisivos ao final do jogo. Só que... Mas é que o que a gente também deve pensar é que não são todas as listas que têm esse mesmo incremento de pontos que eu, né? Pra mim era muito óbvio. 33 contra 31 de meio Kanker, era muito óbvio essa distribuição. Mas em relação a outras listas, não pode não ser tão óbvio. Por exemplo, Triple Scouts, um Scout vai custar 33 também. Então, até elas por elas de pontos destruídos. Mas o ponto do Bruno é muito relevante, que sim. Que sim. O Howard Aces, que pra quem não conhece, é como os americanos chamam, que os irmãos Howard, o Jeremy Howard e o Duncan Howard, que são possivelmente os melhores jogadores de Império dos Estados Unidos, eles criaram esse time que é o Palpatine na Lambda com o Sensor Jammer, mais Inquisitor com Autothrusters, mais o Sunter Autothrusters, que é possivelmente o melhor time imperial do meta lá dos Estados Unidos, porque Autothrusters passou a ser fundamental, porque o Inquisitor tem um poder de fogo muito bom e porque o Palpatine é indiscutível. E claro que isso deu muito certo para muitos jogadores aqui no Brasil. Aconteceu com o Rabbit, aconteceu com o Danny Cole, né? Então, assim, sim, é mais caro e corre esse risco, mas a eficiência do time, o que o time é capaz de fazer, pode ser que esteja valendo os pontos. Mas, em outros casos, de outros times, a gente pode discutir, e isso é uma coisa que o Ripoll já apontou em outros episódios aqui. Quando tu tá botando um upgrade, mesmo que esse upgrade seja bom, o quanto que ele tá piorando a nave no sentido de que tá tornando ela mais cara, tá tornando ela alguém que tá cedendo pontos e que não necessariamente tá fazendo uso desses pontos. É o caso do Omega Leader, que na maioria dos casos vai com Duke e Sensor e Comm Relay, mas tem gente que gosta de botar Stealth Device, que faz muito sentido, porque ela já tem 3 dados, vai pra 4, esses 4 podem ser modificados e o adversário não modifica o ataque, ele fica muito melhor defensivamente. Mas de 26 para 29 é relativo o quanto que ele está sendo útil. É, ele tem que ser 10% mais efetivo ofensivamente para compensar o Stealth Device. E ele tem que estar valendo mais a pena do que outros aces que custa só um ou dois pontinhos a mais. né? Ou a própria Paul Pucharon, né? Exatamente. Bem, eu acho que eu tinha uma suposição de que os jogos estão terminando menos com destruição total dos squads, mas a gente vai precisar de mais dados para verificar isso, porque aproximadamente 3 quartos dos jogos terminaram com destruição total de um dos lados, no suíço. A gente não teve ainda tempo de filtrar mais isso. Pro top 16 isso se reverteu para aproximadamente 2/3, então não é uma mudança significativa. No entanto, é uma característica do meu squad, que é muito defensivo, né? Além disso, uma coisa que a gente ficou se perguntando é: final salvo! Pelos relatos que eu tive, não tivemos final salvo em nenhum dos 349 jogos de Suíço e nem nas eliminatórias. Não teve, fiquei brabo que não teve, queria ter visto um final salvo. Eu acho que se tivesse havido final salvo, o salão estaria em polvorosa. Mas o que a mudança que veio junto com o final salvo, que foi sim muito bem-vinda e que tem tudo a ver com a tua análise dos pontos, é a eliminação da vitória modificada, que teria feito muita diferença para o cut, para determinar quem que está se classificando, quem que não está, e permitiu que um squad tal qual o do Ripoll, do Barão e do Comandante ganhasse alguns jogos por pouquíssimos pontos, 1-2 pontos, e essa vitória valer tal qual todas as outras vitórias, né? Então tu terminou o Suíço com 5 vitórias e uma derrota, e essas 5 vitórias são 5 vitórias, não interessa como. Exatamente. Esse é um squad que eu usei no primeiro CBXV, com pequena variação, porque no Vassa eu não tinha tempo, né? Então eu podia me dar o luxo de jogar ultra defensivamente e ir tirando vida do meu oponente aos poucos. E na época eu lembro de ter falado que esse squad não era competitivo na mesa. O que se comprovou é que, por eliminação das vitórias modificadas, ele se tornou competitivo de novo. Uhum. E eu lembro também que eu, antes de disputar o CBXV, eu disputei o campeonato do South Wookies em dezembro do ano passado. Te enfrentei, te derrotei, inclusive, com ele. E eu não fui o primeiro do Suíço porque eu tinha a vitória modificada. Porque é um squad que tende a isso mesmo. Eu voei Dengaru. E aí, Léo, como é que tu desempenhou? Já sabemos que muito bem no Suíço, né? Pois é, eu ficava dizendo para as pessoas: desculpa, eu sou um hipócrita, eu admito, eu tenho nojo de Dengaru. Acho que Dengaru é um câncer do meta. Acho que Dengaru é um problema. É uma nave que é uma composição de arquétipo de squad que faz com que outros arquétipos muito mais legais e divertidos e exóticos e excêntricos possam ser voados. Ele anula muita coisa e faz com que essas coisas não queiram sair das suas caixinhas, das suas casas. Ainda mais num contexto de competição, né? E se a gente estiver pensando nessa competição nacional, na qual sim, tinha uma boa concentração de jogadores locais, mas muita gente foi viajar para jogar, né? Isso é uma análise que o Jobs fez, que eu achei muito boa, assim. Então, ele, paulista, que está acostumado a jogar ali, que vai encontrar amigos, que vai conhecer outras pessoas, ele pensou: ah, eu vou voar o que eu gosto de voar, e tudo bem. Mas ele também entende que alguém que paga uma passagem de avião, uma estadia, e está com toda uma função para essa competição, é compreensível que essa pessoa queira ganhar. É compreensível que essa pessoa queira montar um squad que ela saiba que vai bem, né? Vai ser eficiente. E eu pensei isso, de fato. E eu pensei, inclusive, que eu acho o Dengaru tão chato de enfrentar, ele proporciona uma experiência tão desagradável, que eu não quero ter que enfrentar um Dengaru sem ter um Dengaru. Então, se eu tenho um Dengaru, bom, aí a gente tá falando de outra história. Mirror Match são outros 500, né? Tem alguma chance. Então eu optei por Dengaru também. Eu tava com um pouco de restrição de tempo, não ia poder treinar muita coisa. Eu pensei que esse squad que tem sido consolidado lá no mundo afora tava indo muito bem, e eu pensei que valia a pena. E não fui o único que pensei, né? Tanto é que 1/3 dos jogadores Scam também foram de Dengaru. Não sei dizer Eu sei que esses Dengarus foram muito bem. Tanto é que no top 16 tinha lá 5 Dengarus. Mas não sei dizer o quanto que as pessoas foram pegas de surpresa pelo Dengaru. Foram meio que amaldiçoadas ali na hora e não souberam nem o que atropelaram elas, né? Eu pessoalmente tive alguns relatos de adversários que disseram: ah, o maldito Dengaru sabe que eu não treinei nenhuma vez contra essa praga. Então, ele sabia o suficiente que era uma praga, mas não tinha a história, até porque ele é um fenômeno recente, né, de certa forma. Exatamente. É, o que eu ia falar, por mais que Pulp Aces tenha as novas cartas e tal, ele já tá há muito mais tempo no meta, né? E não tem nada de extremamente diferente na forma como esses aces voam em relação a antes de existir Palpatine, inclusive, né? O Sunt não tá voando de forma necessariamente diferente do que com o sem Palpatine. Agora, Dengaru tem uma particularidade muito forte e eu imagino que muitos jogadores que não estejam habituados e acompanhando o meta global mais recente das últimas semanas, né, tenham sido pegos de surpresa, porque realmente tem que entender o que faz cada uma daquelas cartas. Ele é excêntrico, né? E pegar assim, o próprio Dengar tem o seu próprio estilo e a Manoru tem o seu outro estilo, e claro que com alguma variação de upgrades eles podem ter uma outra característica. No caso, teve jogos que a Manoru foi fundamental. A Manoru funcionando como bloqueadora, ela conseguiu manter uma Fire Spray em cima de uma pedra, ela conseguiu bumpar um Sunt e usar Feedback Array nele, ela conseguiu bumpar um Vesser e usar Feedback Array nele. Isso muito interessante quando o Dengar já tá morto, já causou muito estrago, mas se foi, e aí a Manoru tem que finalizar o trabalho. E com dois dados é complicado de finalizar, mas com um dano garantido e uma capacidade regeneradora graças ao Gonk, ela pode se dar o luxo de tomar um de dano e ter esse elemento assim maroto. Então, que é muito útil num meta de aces, né? Claro que Pulp Aces pode ir muito bem contra Dengaru, e foi o caso na maioria do pelo que a gente viu no desempenho geral, mas é um canivete suíço com muitas bugigangas que veio pra ficar, né? Então, infelizmente, veio pra ficar, porque ele é um porre. Não sei se vocês têm a mesma impressão. Bruno, o que, que tu acha de Dengaru? Bom, o que eu acho de Dengaru, tu falou antes, foi dito várias vezes já na internet, Dengaru expulsou muitas listas do meta. É uma das listas que eu tenho que eu tive o maior problema, tanto treinando quanto jogando contra. Mesmo tendo enfrentado uma só, eu acho que foi o jogo que eu perdi mais rápido. Ou seja, tu não é fã. Não muito. Eu, como tu falou, é um câncer e, sinceramente, eu não vejo o jogo perdendo muito com ela saindo. Eu acho que ela constrói mais paredes no meta do que derruba. Eu concordo, eu acho uma lista muito, muito forte, ela mitiga muita coisa, ela elimina fator sorte, e ela não elimina fator sorte em nome de um desempenho mediano, ela elimina fator sorte em nome de um desempenho muito alto. E bom, a gente pode ver... Isso na verdade não é restrito a Manoru. Eu penso a mesma coisa da carta Palpatine. Eu não gosto dessa carta. Eu tenho dito em alguns lugares já o quanto ela, em termos de game design, ela estraga o jogo também. E a gente vê que os dois maiores arquétipos foram esses. No Scam, o Dengaru, e no Império, Pulp Aces, né? Um Pulp qualquer coisa. Perfeito. As Jump Masters, de forma geral, são um problema pelo custo baixíssimo para tu ter uma torre com tantos slots de upgrades, com tantos upgrades bons, né? O Scam, que tá com tripulantes cada vez melhores, e os droids, que são muito bons. E enfim, as scouts torpedeiras receberam aquele semi-nerf, que que tornaram elas menos presentes. Foi o caso, isso se comprovou no caso do Brasil, né? De pela preferência de jogadores. Mas, enfim, acho que é um problema, né? Acho que é um problema. Não sei como é que ele vai ser desenvolvido, como é que ele vai ser recebido. O Alex Davey diz que na Wave 9 tem o anti-Denger, ou melhor, anti-Scouts, torpedeiras, que não necessariamente resolve o problema do Denger. Na Denger Wave 9 ou na Wave 10? Na Wave 9. E tu me diz o que, que é isso? Eu não sei. Eu não sei se tu achava que o Fenral ou aquele piloto que rouba o token, né? O Olterok. Olterok. Ele faz descartar, né? Ele não rouba. Isso, ele faz descartar os focos, que poderia ser um problema do Derai, pra anular o Derai. Ou será que é o... Mas... Bom, a gente vê o Wes Jensen tendo sucesso contra as Scouts, né? Uhum. Ele tá aí por isso. Mas apanhando pra todo o resto. O Wes Jensen apanha mais ou menos pra esses, né? Foi uma das minhas partidas mais difíceis. Mas é um motivo pelo qual o Paul River e Nathan Knight não foram bem na Gen Con. Eles levaram o Wes Jensen e não foram bem. Sim. Teve um Wes, só pra fazer justiça, então. Teve um Wes no top 4. Mas... realmente, não é interessante considerando as outras coisas, né? Se tu fizer uma coisa que só é boa contra uma coisa, mesmo que essa coisa seja prevalente, vai ter problemas. Ah, posso dizer que esse foi um dos problemas do meu squad? Fala do teu squad, então. Qual foi o que tu voou, meu? Eu voei um squad que eu achei tri legal de voar contra Aces, que é uma Whisper... a versão nova, completa dela, com Kalos, FCS, Advanced Cloaking e VI. E uma Decimator, que foi a ideia baseada no squad do Ribas, mas completamente diferente. O que a Decimator do Ribas tem de sobrevivência, a minha tem de suicida. Como é que tu equipou ela, cara? É um Oikon com Gunner, Darth Vader, Izani e Predator. Eu fiquei feliz que em todos os jogos que eu joguei contra algum Ace, quando o Ace chegava em range 3 dela, chegava em range 3 ou em range 2 no meu arco, ele não durava mais que um turno. Eu conseguia derrubar ele extremamente rápido. Mas o que aconteceu muitas vezes no meu primeiro jogo, que foi a pior... foi o que eu mais vi o problema no squad, foi... bah, eu joguei contra Brobots. Sei, tá, vai ser um problema. O Vader vai ser inútil aqui, a Whisper eu vou ter que jogar ela de maneira diferente, e eu acabei perdendo aquele jogo. Mas funcionou contra Aces e eu fiquei feliz com isso. Theory Crafting aprovados. Eu lembro da gente conversando muito da expectativa de ter muitos Aces e, inclusive, tá bastante entusiasmado com a tua ideia de voar Decimator com Vader, né? Então, pelo menos contra Aces, deu certo. Sim. É isso? É. Bem, realmente, então, uma das nossas previsões realmente se concretizou. Muitos Aces Imperiais, muitos mesmo... Eu olhava em volta, era tudo que eu via, assim, as outras listas se perdiam em meio a tantas. Umas naves lindas, né, pintadas, customizadas. Ah, várias pessoas com as naves customizadas, douradas, incríveis. Com símbolos da Force, da First Order, com... A mais legal foi uma lambda preta e dourado, que o cara fez um dry brush de dourado por cima da lambda pintada de preto, que foi incrível, muito legal. Mas a gente vê uma distribuição do meta, uma distribuição dos arquétipos, das facções, enfim, extremamente polarizada. Isso. E aí eu vou tirar o chapéu pro Panda. O Panda que tinha já profetizado antes de começar a competição, né, na véspera. Ele falou assim, o pessoal reclamou dos regionais, que tinham aquele meta louco lá, com Meta Galápagos com as waves todas quebradas, e que na construção de squads as pessoas se queixavam, que elas achavam que tinham poucas opções para times competitivos. Pouca diversidade, né? E, no entanto, o Panda estava dizendo assim, esse torneio nacional vai ter menos diversidade do que teve no regional. Realmente, o Panda matou essa... Ou seja, baita previsão do Panda. E que é condizente com o meta global. É isso que está acontecendo no resto do mundo, que é um problema. É um problema de algumas cartas, do que tá, aconteceu pós Wave 8. E com isso é interessante que a gente vai ter outro regional em fevereiro, que vai ser meta Galápagos. Claro que o meta Galápagos vai ser outro meta, porque vai ter saído algumas waves, a princípio Wave 5, provavelmente também Imperial Raider, e talvez a Wave 7, Heroes of the Resistance, provavelmente eu sei. Ou seja, vai ter outros elementos, infelizmente o Palpatine vai estar, felizmente Dengaru não vai estar, não vai ter Wave 8 ainda, mas provavelmente algo mais dispar, mais variado do que a gente estava vendo agora. Enquanto não sair novas naves, né? Não sabemos ainda o impacto da Wave 9, que vai ser presente no Mundial, né? A questão do Palpatine, a gente vê o jogo chegando a esse nível de problema, que é um problema muito mais sério do que a Whisper pré-nerf jamais foi, me parece, porque antes a gente tinha menos coisa à disposição mesmo. Hoje a gente tem o dobro, mais do que o dobro de waves à disposição, e no entanto a gente tem um meta saturado e polarizado, né? Naquela época a gente tinha menos coisa, então era compreensível que existissem menos squads no top competitivo. Mas realmente a gente vê que o Palpatine é que criou esse problema. Foi um power creep significativo. E a minha crítica pessoal a Fantasy Flight é que a forma como ela está tentando lidar com o Palpatine é dando power creep em outros elementos do jogo, e com Black Market Slicer Tools está lidando com o Palpatine da forma errada, que ao invés de lidar com o Palpatine, que é a carta problema, está lidando com os Aces, que nunca chegaram a ser problema desse nível. E que são... Mas enfim, e esses esse Aces... é meu rant. E esses Aces, eles dependem, de certa forma, muito de habilidade. Dependem Sim. muito de um bom jogador, com um bom posicionamento. Então, é difícil a gente não ser pró Aces. Aces são uma coisa legal, né? Eu gosto quando eles chamam de Ace Wing, eu não tenho nenhum problema com isso. O problema é quando tu tem um Palpatine, quando tu tem algo que é muito direto, assim. E se tu for pensar no Zuckus é um problema. Então, assim, se for pensar, o que tem de coisas contra Ace, a gente tá falando do Black Market Slicer Tools agora, mas já tinha bomba, já tinha Proximity Mines, a Sabine é muito boa contra Ace, tu largar uma bomba em área, tu poder dar Feedback Array é um saco contra Aces. Então, assim, tem muita coisa, Bump, Oikon é um saco contra Aces, Decimator com Vader Gunner, é um combo muito forte contra Aces, que o Brad Miller já usava naquele Shiraniu e Whisper, que foi muito bem no Mundial do ano passado e em outras competições. Então, assim, sempre teve coisas que lidam com Aces, danos diretos e etc. Mas o Palpa é um problema. O Palpa é pop e problema. vai ter golpe no Palpa? Não sei. Vamos ver. Eu acho que, então, em termos de meta, isso é que a gente pode ficar como questionamento pro futuro, aí, esperando os novos lançamentos. Alex Dave prometeu, mas realmente na Wave 9 não sei o que é que lida. Talvez, espero que não seja o power creep das naves que estão vindo na Wave 9. Uhum. Que seja capaz de bater frente às coisas que estão aí. Vamos ver. E quando falam mal de uma nave, né? T65, por exemplo. O problema da T65 não é ela. Ela não é um problema. Então não há problema da T65. O problema é das outras naves que são absurdamente melhores que ela e que não deveriam ser. Não deveria ter algo tão melhor que tira a nave que dá nome ao jogo, né? Então, Bueno, mas daí já estamos falando de meta global e lançamentos futuros. Eu acho que esse era o episódio que nós tínhamos para falar do Nacional, não é? Isso aí. E em breve, esperamos que não demore tanto como tem demorado, mas corre esse risco. Mais episódios, mais análises de Wave 9, de Wave 10, de outros lançamentos. É isso aí. Agradecemos a participação do Bruno. Valeu, Bruno. Valeu por terem me convidado, mesmo tendo falado extremamente pouco. Ótimas contribuições. E, bom, parabenizar de novo a organização do evento do Nacional, que foi incrível. Com alguns percalços, mas que foram prontamente resolvidos. O que é de se elogiar. A Bruna, que encabeçou a organização. O nosso Marshall, Rodrigo Campos. Arrasou. Nosso juiz foi excelente, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto político, de manter a ordem, de manter um bom clima, não teve nenhuma briga, nenhuma confusão. Não. Isso também é um grande mérito da comunidade, que foi muito calorosa, todo mundo muito amigável, clima de piada, de bom senso, né? Não acompanhei nenhuma treta, né? Então não foi assim, nada se chamou atenção nesse sentido de problemas de dados, de etc, de regra, enfim. E que coisa boa, né? Assim, que coisa boa a gente ter um torneio nacional tão bem feito, tão divertido, né? Quem de nós nunca teve aquele momento, uma fase do X-Wing que pensava que o X-Wing tava por morrer no Brasil, no sentido de que não vai ter coisa nova, não vai ter jogador novo, não, a coisa tá estagnando, e porque não tá indo gente na loja jogar, e todo mundo já passou por esse momento mais difícil. E agora a gente vê tudo crescendo. A gente vê um grande torneio com muita gente, a gente vê os próximos torneios já sendo agendados, o Nacional que vai ter em 2017, ali por volta de março ou abril, vai dar vaga e passagem para o Mundial de 2017, ou seja, a Galápagos está investindo, está pensando maior, e é uma boa época para estar jogando X-Wing, curtindo esse jogo e vendo esse crescimento, né? Pelo Palpatine. Exceto pelo Palpatine. Não, o jogo sempre teve e vai continuar tendo esse tipo de problema, mas é interessante como a gente tem... Aqui no Brasil, os jogadores estão bons. Jogos tão pegados, tão competitivos, que é um bom sinal. É um ótimo sinal que nos enriquece, né? Quem de nós, fora o Ripoll, não perdeu um jogo e ficou pensando por que perdeu e como melhorar e que eu quero voar? Como se por que fora eu? Claro que eu perdi. Ah, mas a tua derrota foi condecorada, foi valorizada. Tu teve. Foi instantânea a tua aprendizagem, entendeu? Tu aprendeu, já saiu, já ganhou e nunca mais perdeu. E é isso aí. Então tá, bueno, terminamos por aqui o nosso episódio especial. De novo, obrigado ao Bruno. Parabéns a todos os jogadores que foram ao Nacional e fizeram daquele um grande evento. Agradecemos aos nossos ouvintes. E até a próxima. E tchau, Bruno. Tchau. Valeu por terem. E dá-lhe o Wookies! Gente, o Ripoll acabou de sair, ele não tá me ouvindo, mas já estou avisando que eu estou organizando já com muita gente bacana aí ao redor do Brasil um crowdfunding. Estamos recrutando dinheiro para mandar o Ripoll para o Mundial. O Ripas não tem capacidade de se financiar por completo para isso, ele precisa da nossa ajuda para nos representar lá. Então fiquem atentos nas campanhas do Facebook, vai funcionar ou de uma rifa ou alguma coisa assim. Vamos estar divulgando e estejam ligados nisso, porque é uma oportunidade muito boa da gente ter um nosso representante. Claro que em valores acessíveis, nada que vá causar muito prejuízo para ninguém, mas se envolvam, se informem, tamo junto, vamos lá, o Brasil vai conquistar o mundo. Valeu! Thank you.